Ficheiro 44, página 413, 96. Palácio da Vila de Sintra, 10 de setembro de 1903. Henrique Casanova e Sabugosa tinham sido os seus salvadores. Logo à chegada a Lisboa, tinham-lhe solicitado uma reunião. Casanova falara primeiro. A senhora Dona Amélia precisa de fundos para as suas obras? Amélia sorriu-lhe. Vai oferecer-se para deixar as telas e dedicar-se a ser meu tesoureiro? Casanova fez-lhe o seu mais encantador sorriso. Uma ideia melhor, explicou com o seu sotaque espanhol sempre presente. Quero que a senhora Dona Amélia faça um livro. Um livro? Perguntou Amélia, genuinamente surpreendida. Sabugosa entrou na conversa. A ideia foi do Henrique. Quando estava no outro dia a rever os seus desenhos dos monumentos portugueses, lembrámo-nos de que podíamos fazer um livro sobre o passo da Vila de Sintra, com desenhos de Sua Majestade e o meu modesto texto, cuja venda reverteria para a assistência aos tuberculosos. Amélia há muito tempo que não se sentia tão entusiasmada. Desde esse dia que se perdia pelo passo da vila, o caderno de esboços e o lápis na mão. Carlos surgia de vez em quando, tão entusiasmado quanto ela, ansioso por apontar uma janela que tinha escapado ou mesmo ajudar a emendar um erro de perspectiva. Depois sentavam-se ao sol e almoçavam um piquenique que os criados do passo lhes levavam ao jardim, e Amélia pensava: podia ter sido tudo tão diferente. Carlos mordia a ponta do lápis e olhava. Conhecera-a assim num jardim, o rosto tão suave, sem linhas marcadas, tão ingênua e tão disposta a dar-se, a entregar-se. Agora tinha 38 anos, mas parecia mais velha, o corpo pesado. Metade do meu, em boa verdade, pensou rindo. Os vestidos pretos e direitos, másculos mesmo, como se quisesse esconder as formas do corpo e matar o desejo. Era responsável por ter envelhecido assim? Encolheu os ombros e levantou-se para se servir de mais um copo de vinho gelado. De que valia a pena pensar nisso agora? Noventa e sete. Santa Apolónia, 16 de dezembro de 1903. Que alívio! Nem pensei quando vi o comboio partir, desabafou Carlos. Quando entraram para a caleche que os ia levar de regresso às necessidades. A guarda que rodeava a estação e fechava as ruas começava a dispersar. Nunca Lisboa tinha conhecido um dispositivo de segurança tão forte. Afonso XIII, rei de Espanha, já fora alvo de vários atentados e a sua visita de 5 dias a Portugal era arriscada. Amélia concordou. Não podemos confiar. Os atentados têm acontecido por toda a Europa, e um atentado em Lisboa contra a vida do rei de Espanha era tudo o que Portugal não precisava. Mas e nós, Carlos? Nós, minha querida, continuamos a cumprir com as nossas obrigações. Mas não tem medo? Medo? Claro que tenho medo. Mas o medo não é para aqui chamado. Acha que este rapazinho espanhol, este rei criança, não tem medo? Claro que tem. Amélia lembrou-se do dia em que Luís Filipe lhe chegara com uma arma no bolso. Anda armado, Carlos? O marido encolheu os ombros. Por precaução, sim, mas sei que se o atentado for contra mim, não me servirá de nada. E pousando a mão sobre a dela, disse numa voz suave: seja o que Deus quiser. Mas olhe que este menino pedante não vai ser popular, rematou. A rainha concordou. Como lhe custara suportar a arrogância deste ninho, como lhe chamavam os espanhóis, tão diferente do seu pai, o Afonso de Mercedes. Carlos deu-lhe os pensamentos, mas este não é filho da sua querida prima, mas de uma mãe que perdeu o marido quando ainda o tinha na barriga e o mimou de forma a torná-lo nesta criatura insuportável. Coitada de quem casar com ele, respondeu Amélia pensativa. 98. Londres, 30 de novembro de 1904. Alix insistira que ficassem no Palácio de Buckingham, nesta visita oficial dos reis portugueses à Inglaterra. Carlos sentira-se lisonjeado, mas Amélia percebera que se sentia enjaulado no protocolo da Casa Real inglesa e que já trocava bilhetes e olhares com o Soveral. Surpreendera-se ao ver o embaixador português chegar ao palácio seguido de um criado que transportava cruzetas com fatos novos e caixas de chapéus e sapatos. Deitara as mãos à cabeça. Carlos, o embaixador agora vai ao alfaiate por si? Perguntara exasperada. O rei, orgulhoso do seu chapéu mole do Hearties, respondeu sem hesitar. Permite-me ao menos que não faça a figura de parente pobre nesta casa. Atrevo-me a dizer que está menos preocupado com a figura que faz aqui, entre as suas tias e primas, do que noutros sítios que frequenta. Carlos fez um esgar de desagrado. Minha querida, temos programas separados. É o que está na nossa agenda. Cumpro os meus, a senhora cumpra os seus. E vamos entender-nos às mil maravilhas. Amélia deu meia volta e saiu à procura de Alix. Estava provavelmente tão sozinha como ela. A amante de Bertie era oficial, uma atriz. Talvez Alix fosse capaz de lhe ensinar como é que se aguenta o vexame e a humilhação, como se driblam os ciúmes, como se trava a imaginação de desenhar corpos que não são os nossos nos braços do homem que amamos. Que amamos? Hoje fora um dia bom. Phil viera resgatá-la aos almoços e aos lanches e fizera-lhe uma surpresa. Levara-a no seu novo carro até York House, a casa onde ambos tinham nascido, e deu-lhe a notícia. A casa era de novo dos Orleães. Comprara-a. Evitaram o presente e os amores desiludidos e falaram do passado, da farda do tio Omal estendida ao sol no verão, para estar sempre preparado para o regresso. Não me deixaram estar presente no funeral do tio Omal. Escrevi um protesto público. Amélia acredita que o exílio dói. Dói em todos os momentos, em todos os gestos. Sinto-me agrilhoado, sem capacidade de agir, do outro lado do mar, do país que é meu. Tenho feito tudo para mobilizar os monárquicos franceses. Publico manifestos, escrevo documentos. O pai esperava tudo de mim e, no entanto, já morreu há anos e é ao exílio que continuamos condenados. Amélia estendeu-lhe a mão e Phil apertou-a. Como naquela fotografia que tinha sobre a sua secretária no passo da pena, a irmã mais velha, de vestido branco, de faixa azul, que prende a si um rapazinho de caracóis loiros e olhos azuis. Nessa tarde recebeu uma curta nota de Luís Filipe, cheia de urgentes, escritos pelo envelope todo. Querida mãe, se a mãe vir por aí um cão de caça, sobretudo pointer, pode trazer-mo? Eu gostava muito. Mostrou-a a Carlos e riram juntos. Havia momentos em que ainda o conseguiam fazer. Palácio das Necessidades, 23 de dezembro de 1904. Era a altura de começar a escrever os seus cartões e cartas de boas festas. Com a viagem tinha ficado tudo tão atrasado. Meticulosa, abriu o livro dos endereços. Queria começar pela letra A e acabar na Z, sem deixar ninguém de fora. Mas depois de duas ou três cartas, impacientou-se. Tanta formalidade, tanta frase feita, tantos desejos expressos sem intenção nem emoção. Pegou numa folha branca, molhou a parro na tinta e começou a escrever a quem verdadeiramente lhe apetecia. Minha querida Yolanda, só lhe consigo escrever assim o que me vai no coração. Estou cansada de mandar cartões de Natal, de dizer o que não sinto. Sei que tem sempre uma paciência infinita para os meus desabafos. Por isso aqui vai o resumo de um ano, de mais um, que foi difícil. Carlos continua fascinado pelos seus estudos oceanográficos e conseguiu em maio realizar em Lisboa um congresso marítimo internacional em que expôs os seus trabalhos juntos aos do Príncipe do Mónaco e dos mais reputados peritos internacionais. Acredito que, apesar das desavenças de que nem preciso de falar, compreendo a frustração do rei, que está a fazer um trabalho magnífico de levantamento dos mares portugueses, as nossas minas, como ele diz, e que têm de ser conhecidas para poderem ser exploradas e protegidas. Lisboa cresce a um ritmo de portugueses emigrados que voltam ricos, ou de alguns industriais que conseguem que os seus produtos sejam comprados lá fora. É gente que sabemos que existe, mas que não conhecemos. Gente para quem os reis são provavelmente figuras de postal ilustrado. Mas falemos de outras coisas. Os pequenos estão excitadíssimos com o primeiro cinema que inaugurou na cidade, o Salão Ideal. E já fizeram em água a cabeça do pobre Queiroz e da Isabel para que os deixem ir. Trabalham os dois incansavelmente. O Luís Filipe passou todos os seus exames com distinção e acredito que não houve favores. O pobrezinho estava nervoso, com a sala do passo das necessidades, apinhada de gente, os ministros e os professores, tudo à espera de ver como é que o herdeiro do trono dava conta do recado. Deu bem e sem favor. Agora é o Manuel que tem exames para entrar na Escola da Marinha e, embora tenha sido eu a estabelecer os seus horários, confesso que por vezes sinto que exagerei, porque a criança, sim, eu sei que já não é, mas será para mim sempre o meu bebê, como sou baby para a minha mãe. Mal tem tempo para respirar. Vai bem no piano e os professores dizem que fará os exames públicos sem dificuldade. Mas não sei, tem uma saúde mais frágil do que a de Luís Filipe. Isto tudo para justificar, minha querida Yolanda, que merecem ir ao Salão Ideal passar uma noite divertida. Não vou com eles. Noutros tempos iria, mas hoje assim posso dizer-lhe. Tenho receio de que me chamem nomes ou que me vexem em frente dos pequenos. Continuo nas minhas obras, nos meus hospitais e trabalho com entusiasmo com as equipas de profissionais. Ninguém me perdoa que me sinta melhor ali do que num banquete ou num beberete. Há mais coisas que não me perdoam. Houve um tempo em que as tentei corrigir, mas agora pouco me importa. Não consegui que os portugueses gostassem de mim, até hoje não sei porquê. Na corte julgo que invejam a minha proximidade com estrangeiros, seja a família, os amigos, os reis ingleses. Quando não têm mais nada para fazer, inventam-me casos amorosos, imagina. Que bom era, digo eu, se me sentisse tão nova e desejável como em tempos já me senti. Com vergonha confesso-lhe o último mexerico que me chegou via Pepita, que além de incansável amiga, lá vai arranjando forma de me fazer rir. Pronto, já lhe conto. O último amante que me arranjaram é o seu querido filho, casado e pai de 6 filhos. Imagine-se, o meu querido amigo de infância, que honra lhe seja feita, nunca me abandonou, nem a mim, nem ao meu irmão. Lembra-se de como se meteu no comboio com Phil e protagonizou a saga do Príncipe da Gamela? É verdade que as suas visitas são um conforto. Olha-me ainda como se eu tivesse 18 anos e corresse sobre a areia das praias de Cannes e os meus olhos ainda refletissem a luz turquesa das águas do mar. Diverte-me acreditar que Carlos tem alguns ciúmes. Talvez seja o único homem que lhe provoca ciúmes ou sentimento de posse, que para que houvesse ciúmes teria de haver amor, e isso acho que já não existe. Calo-me agora. Acho que já lhe disse tudo. Espero ansiosamente uma carta sua e, por favor, não ligue aos meus desabafos. Só assim é que abro o meu coração. Da sua amiga que muito estima, Amélia. 100. Bussaco, 10 de agosto de 1905. Tinha decidido refugiar-se no Bussaco com um grupo pequeno. Reconhecia que o conde de Paris, se aqui estivesse, a repreenderia por vir para as termas rodeada desta pequeníssima corte, praticamente ignorando as famílias locais. Amélia sabia, é claro que sabia, que os boatos iriam crescer, que os invejosos a iam acusar de se fechar sobre si mesma, sobre o seu grupinho, como lhe chamavam. Mais ainda, sabia que a acusavam de, através dos seus favoritos, apoiar os políticos mais odiados pelo marido, criando o partido da rainha e o partido do rei. Mas já tinha sido demasiado magoada para se importar, ou para se importar tanto, pensou com um suspiro. Além do mais, sabia que irritava Carlos, e isso dava-lhe alguma satisfação. Satisfação essa que se dissipou quando, com as mãos a tremer, recebeu anonimamente, como sempre, uma cópia de um telegrama cifrado do rei para o odioso Suvral. As palavras do telegrama magoaram-na e chocaram-na de tal forma que, por segundos, pensou em Mouzinho, em desistir. Carlos fazia troça da sua relação com Pepita, um texto cheio de insinuações. Não era só o facto de a sua vida íntima ser comentada com um mero vassalo. Era imaginar que Carlos poderia pensar tal coisa sobre si. Sentiu-se ferver de raiva. Como se atrevia o rei a escrever ao embaixador em Inglaterra sobre as suas amizades estranhas com Pepita? Uma nova mentira, mais uma, para somar a todas a que o rei recorria, como uma criança pequena que se quer advogar feitos que não cumpriu, que se engrandece para tentar impressionar os amigos de partidas de cartas ou de ténis. Carlos mentia agora, deliberadamente, estava certa disso. Queria destruir-lhe a imagem para atenuar a culpa que as suas constantes infidelidades lhe podiam causar. Infidelidades ou pretensões disso, porque tão obeso e diabético como estava, desconfiava que não concretizava metade das aventuras de que se gabava. Seria por isso, por temer que a sua virilidade fosse posta em causa, que punha agora a circular, estava certa de que era ele, que a rainha se tornara lésbica. Lésbica! Que palavras usava o rei? Se o conde de Paris soubesse, se eu mal soubesse, se Phil soubesse, tinha a certeza de que a vingariam pela espada. Como desejava que a vingassem. Amélia passou as unhas com força sobre a pele do braço, deixando marcas vincadas, como se a dor do corpo a distraísse da dor da alma. O Carlos de Chantilly desaparecera de vez. O Carlos das aguarelas e das pinturas, dos passeios a cavalo, e o Carlos homem-marido, que acreditara um dia ser capaz de satisfazer. Morrera o Carlos que amara. 101. Palácio das Necessidades, 10 de setembro de 1905. Sentou-se para escrever uma carta à mãe. Pousou-o a paro, cansada. Contava-lhe que o Parlamento tinha sido fechado, que mais uma vez o país estava ingovernável, que os políticos persistiam em digladiar-se entre si e a imprensa se continha cada vez menos, raiando diariamente o insulto. Ou contava-lhe que o rei lhe oferecera nos anos um novo iate, o Maris Stella, e que só para não desiludir um Luís Filipe entusiasmado é que aceitara embarcar nele por um dia? Dir-lhe-ia que não tinha dado presente ao marido naquela data que um dia a fizera ter a ilusão de que eram almas gêmeas? Ou dava-lhe conta de que engordara de novo, que pouco lhe importava a figura e o corpo que agora sim era la grande, a mulher gigante e larga que se imaginara quando no dia da sua primeira comunhão lhe tinham dito que parecia uma noiva? Levantou-se, quase deixando cair a cadeira com impulso, e saiu da sala. De que valia a pena angustiar a sua querida mãe com mais tristezas e mais angústias? Chamou o criado e mandou que aparelhasse o cavalo, ia dar uma volta. Uma voz forte fê-la voltar no corredor. Mãe, o Queiroz deu-me umas horas livres. Vamos dar um passeio? Quando Luís Filipe lhe beijou a mão, que vontade teve de o abraçar, de o manter junto a si.